alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu? Ô menina, você não percebeu que eu tô aí? Cheguei! Pois é, o doido Maurício Fares. A partir de agora, já tô aqui, tô, menina, chegando aqui pro nosso encontro. É, e você também, menino. Onde quer que você esteja, ó, aquele abraço. E pra você, minha gatinha, beijão. Não se preocupe não, viu, porque aqui quem tá mandando esse beijo é um gatoso, tá? É um gato bem idoso, viu? É por isso que é o gatoso. Olha, espero que vocês curtam bastante o programa de hoje, que vai estar muito legal. Nós vamos ter muita música bonita. Olha só, pra você ter ideia. Vamos ter aqui hoje o Leonardo, vamos ter aqui Júnior e Júlio, Alan Jackson, vamos ter João Mineiro e Marciano. E olha, já falei do Adelson Moura, já, né? Vamos ter também Maurício Fares. São músicas que você vai curtir aqui no nosso encontro daqui um pouquinho. E também vamos ter uma carta de destaque. Já eu digo quem é que nós atendemos aí na carta de destaque, tá? Ah, mas vou começar então com o Júnior e o Júlio. O Filho Pródigo, essa música aqui é uma gostosura. Então, roda lá, menino! Queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar. Ai, ai, ai. Eu disse: meu pai foi embora, eu vou procurar. Sorte, fui companheiro do azar, então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou, comi maltrapilho e imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no bar. Seria bem-vindo por meus pais e também meus irmãos. Ao longe avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira no chão. Meu pai com seus braços abertos disse: meu filho voltou. Festa! sino tocou. Engraçado, essa carta destaque aqui é daqui de pertinho, de Formosa, Goiás. Eu tô olhando aqui pelo carimbo, deixa eu ver se tem identificação aqui. Ah, tem! Ah, eu tô falando, carta do homem apaixonado de Formosa, em Goiás. Eita, é bem pertinho de Brasília, daqui de onde eu moro até Formosa são 100 quilômetros. Mas quem mora no plano piloto tá menos, dá em torno aí de uns 75 quilômetros. Mas daqui de casa até lá são 100 quilômetros. Então é a carta do homem apaixonado de Formosa, Goiás. Eu vou ler a cartinha, daqui a pouco eu digo pra vocês como é que é. Se a cartinha boa, se é daquelas marrom mesmo, né? Se é carta marrom, ou se é daquelas cartas leng-pleng, viu? Vai falar aqui, diabo leng-pleng. Ah, depois você vai saber o que é, tá? Não esquenta a cabeça, não. Vamos trazer mais música. Agora eu vou atender o meu amigo Clodoaldo Dantas. Ô, Clodoaldo, como é que você tá, amigão? Tudo bem? O Clodoaldo Dantas é lá de Fortaleza, no Ceará. Ele tá pedindo pra ouvir a música do Maurício Fares. É o doido Maurício Fares. E tá dedicando pros seus irmãos, o Cícero Dantas, com a sua esposa Socorro de Paulo, no travessão do Suriní, em Altamira, no Pará. Vai também para Solange Dantas, em Brasil Novo, no Pará. O Luiz Bilhar, que está no Oiapoque, no Amapá. O Antônio Bilhar, em Porto de Vitória, no Pará. A Rosimeire, Gledson, Cecília e seu pai José Paulino Bilhar, todos em Altamira. Ainda para os primos Antônio de Paula e Maria de Paula, em Medicilândia. Eles todos curtem o Maurício Fares através da internet. Que legal! Um abração então para toda a família Dantas e para você, meu amigão Clodoaldo Dantas. Família é grande, né? Legal, um grande abraço mesmo, felicidades para todos vocês aí. Então tá aí, Maurício Fares, você me mata de tesão. Opa, tesão não, rapaz, é paixão, gente. Roda lá, menino, roda. Te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu? Que na minha cabeça imagino tudo. Seu corpo bem juntinho ao meu. Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito com tanta emoção. Mas nesse momento perco o sentido, tudo é sonho, é ilusão. Você me assanha, você me provoca, maltrata o meu pobre coração. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata de paixão. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata de paixão. Te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu? Que na minha cabeça imagino tudo. Seu corpo bem juntinho ao meu. Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito com tanta emoção. Mas nesse momento perco o sentido, tudo é sonho, é ilusão. Você me assanha, você me provoca, maltrata o meu pobre coração. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata de paixão. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata.

Ué, eu tava pensando que ainda tinha mais uma música. Só tem agora da carta de destaque, é? Ué, então vamos lá, então vamos. Já tá preparada a vinhetinha? Tá tudo certinho aí? Ô, pessoal, pode chegar pra perto, que já tá na hora da carta de destaque. Isso, vão se aproximando. Aumenta o volume aí do rádio, do computador. Pronto, tá todo mundo preparado? Então, solta a vinheta aí, menino. Vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, gente, essa carta de destaque, ela, conforme eu venho dizendo, é do homem apaixonado de Formosa, em Goiás. Veja o que ele diz aqui na sua carta. Olá, Maurício Fares, está tudo bem? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Maurício, eu te conheço desde muitos anos atrás. Você sempre vinha aqui em Formosa, na casa do Pingo de Ouro. Ele que fazia dupla com Douradinha, você se lembra? Claro que eu me lembro. É, inclusive, né, teve um acontecimento muito trágico. Douradini foi assassinado e acham que foi o próprio parceiro. É uma confusão danada que acontecia na época, mas não vamos entrar nesse detalhe, não. E uma dupla cantava muito bonito, mas infelizmente, né, veio a se acabar por causa desse trágico e triste acontecimento. Mas eram muitos meus amigos mesmo. Mas vamos continuar com a carta do rapaz aqui. Pois é, Maurício. Eu, naquela época, também gostava de escrever minhas músicas, mas eu nunca tive a oportunidade de gravar nenhum disco e nem de ver alguma música minha gravada por algum artista. Quando você trouxe o Chico Rei e o Paraná aqui para conhecer o Antônio Vitor e que eles gravaram a música dele, Operário, Vida e Viola, eu tentei mostrar uma música para eles, mas era tanta gente ao redor que eu nem tive como me aproximar. Eu ainda consegui falar com você, mas foi muito rápido, pois a todo instante tinha alguém te pegando pelo braço e levando para outro canto. Olha, Maurício, eu sempre fui um homem apaixonado e curti em silêncio uma paixão danada pela... Ih, rapaz, peraí, é melhor nem falar o nome dela, não. Não vou falar o nome dela, não, rapaz, porque, pelo que eu sei, ela tá casada e vive bem com o marido. Não vou falar o nome, não. Mas... Ah, sim, mas aqui, ele continua aqui. Mas como eu sabia que ela era namorada do Antônio Vitor, eu resolvi não falar nada para ela dos meus sentimentos. Só que depois ela acabou casando-se com outro e mudou. Pois é, isso é que eu tô falando. Ela se casou com uma outra pessoa. Então ela se mudou, acabou casando com outro cara e se mudou daqui de Formosa. Eu fiquei imaginando que tinha sido um bobo nem ter falado a ela dos meus sentimentos, já que ela se casou com outro cara que não era o Antônio Vitor. Se não foi com o Antônio Vitor, poderia ter sido comigo também, não podia? Olha, Maurício, na época eu tinha 22 anos. Hoje eu estou com 54 anos. Putz, 32 anos se passaram, hein? Isso mesmo, 32 anos. Maurício, eu nunca mais tinha visto essa moça. E quando foi no Natal de 2013, estava eu na casa de um amigo, e qual não foi a minha surpresa? Qual foi? Ora, Maurício, lá estava ela. Não mais aquela mocinha que eu conhecia há mais de 30 anos atrás, mas uma respeitável senhora. Acredito que da minha idade. Meu coração disparou quando eu soube que era ela, Maurício, e todo aquele passado veio à minha cabeça. Então comecei a puxar assunto com ela. Ela gentilmente me atendeu e disse que se lembrava de mim também, pois eu havia mandado um poema que havia feito especialmente para ela, e ela me disse que guardava até hoje essa poesia. Eu fiquei sabendo por ela que seu marido havia falecido de câncer em 2009 e que ela nunca mais quis reconstruir a sua vida sentimental, que vivia apenas para os filhos, que são 3, e agora pelos netos, que também são 3. Eu disse a ela que sentia muito, né, pelo acontecido, e aí criei coragem e disse que eu fui um super apaixonado por ela. Ah, ela riu muito e disse que amores da adolescência são assim mesmo, ficam marcados na cabeça da gente. Eu disse a ela que também tinha me casado e que tenho 3 filhos, assim como ela, e por coincidência 3 netos também. Eu fiquei olhando para ela e imaginando como é que o destino nos reserva surpresas, algumas até agradáveis como essa. Depois de 32 anos, Maurício, rever essa que foi uma grande paixão. Ela hoje é viúva, mas que conserva uma beleza enorme, assim como ela nos tempos de mocinha. Era o que eu tinha para te relatar, Maurício. Você roda para mim uma música do Pingo de Ouro e Douradine? Abraços, meu amigão, e sucesso para você sempre. O homem apaixonado de Formosa, em Goiás. Olha, meu amigo, a música eu vou ficar te devendo, viu? Eu procurei no YouTube esse tempo atrás aí, que eu tava querendo ver se tinha música do Pingo de Ouro e Douradine. Não achei, não tem, ninguém tem disco. Eu não sei quem é que pode ter disco deles. Infelizmente, isso aí eu acho que eu não vou ter como rodar a música mesmo não, viu? Procurei em outros mecanismos de pesquisa. É porque eu tava... Tem uma música do Pingo de Ouro e Douradine que... Será. O nome da música é Será, que... É uma composição minha, eu estava fazendo um apanhado de todas as minhas músicas e eu queria ter baixado essa música aí, mas não existe mesmo música do Pingo de Ouro e Douradine, viu? Infelizmente eu vou ficar te devendo a música, né? Mas, ó, daqui pro final da carta eu vou ver uma música que vai dar certo com a sua história, aí eu rodo para você, viu? Daqui pro final, pode ficar tranquilo que eu vou ouvir uma música que vai dar certinho. Depois que eu ler atentamente a sua carta, depois que eu li atentamente a sua carta, eu sei que é essa mulher pela qual... Eu sei quem é essa mulher pela qual você se apaixonou. Se for quem eu realmente estou pensando ser, era uma moça muito linda mesmo e chamava a atenção de todos que se aproximavam dela. Não só pela beleza, como também pela educação. Ela era uma moça realmente encantadora. Eu achei interessante você dizer que se tivesse tido coragem de se declarar a ela, que poderia ter sido você a se casar com ela, meu amigo. Ó, meu amigo, eu acredito no destino e o que aconteceu não foi por acaso não, viu? Tudo já estava programado para ser desse jeito. O importante é que depois desses anos todos vocês se reencontraram, então você pôde dizer a ela desse sentimento que sentia desde os tempos de rapazinho. E ela, pelo visto, continua com a mesma educação e simpatia, pois se deu a melhor resposta que poderia dar, não é? Pois é, ela falou que... Como é que foi? Como é que ela falou? Ah, sim. Amor de adolescência fica marcado na cabeça da gente, né? Pois é, legal. Ela falou sem te ofender, sem te magoar. Uma verdadeira dama ela. Olha, conforme eu te disse, não tem mesmo a música do Pingo de Ouro e Douradine? Eu tinha todos esses discos em vinil, gente, mas não sei o que foi feito. Mas eu vou te rodar uma de João Mineiro e Marciano que fala de reencontro, tá legal? Tá bom? É, fala de reencontro, velho. Seu amor ainda é tudo. Canta João Mineiro e Marciano. Ô, que João Mineiro, rapaz? João Mineiro e Marciano. Roda lá, menino. Roda. Um abração, meu amigo aí de Formosa, em Goiás. Fica com Deus. Muito prazer em revê-la, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. Minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Thank you.